Boa tarde, cá estamos a retomar as entrevistas, agora já na reta final com os candidatos, cabeças de lista às legislativas pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Moisés Ferreira lidera a lista do Bloco de Esquerda, vai tentar repetir uma eleição que o Bloco conseguiu nas últimas eleições, com Pedro Filipe Soares. Boa tarde e obrigado por estar neste programa. Esta é uma altura em que se diz que o país atravessa um momento decisivo pela importância que as eleições terão neste próximo ciclo de vida. E fala-se muito de uma realidade entre aquilo que é a estabilidade, um cenário que muitos pintam como idealista de maioria absoluta, e aquilo que é também uma força de quem quer um equilíbrio diferente nos pratos da balança. O Bloco de Esquerda está disponível para assumir um papel diferente, um papel ativo, que não apenas de crítica, num novo cenário deste tipo em Portugal? Antes de mais, boa tarde e agradeço o convite para estarmos aqui, para que o Bloco de Esquerda possa expor o seu programa, as suas prioridades para o distrito e para o país. Indo à pergunta concreta, o Bloco de Esquerda sempre teve uma posição desde o dia em que nasceu. Não quer ser um partido de oposição por oposição, ou seja, ficar pela oposição. Nós queremos disputar as nossas ideias, o nosso ideal de sociedade, a nossa visão de sociedade, e queremos que ela um dia seja maioritária na sociedade, e por isso estamos, obviamente, disponíveis para tomar outra posição, que não seja uma posição de oposição no Parlamento. Aliás, o Bloco de Esquerda é dos partidos que mais propostas apresenta no Parlamento, projetos de resolução, projetos de lei, e esta postura propositiva que nós temos é uma postura de quem quer efetivamente mudar o que existe, quem quer mexer, pôr as mãos na massa e alterar a realidade, ter iniciativa. Não é apenas comentar o que os outros fazem ou criticar o que os outros fazem. Queremos efetivamente ter uma posição mais ativa na política nacional. Haja quem queira também partilhar este caminho connosco, tem que ser um caminho que nós dizemos desde sempre, que é um caminho de esquerda, é um caminho onde nós não nos vendemos em troca de lugares, não vendemos os nossos ideais nem o nosso programa em troca de lugares, e quem quiser partilhar este caminho connosco, nós teremos toda a abertura, obviamente. A verdade é que são muitos anos, há alguns anos, apesar de não ser um partido muito, muito antigo, de crítica, de uma análise que é muito incisiva, do tal caminho que aparentemente muitas vezes é bem balizado, e agora chega um bocadinho aquele tempo em que há aqui hipóteses, pontos de convergência ou não. Capacidade para entendimentos à esquerda ou não, e tudo isto se discute num quadro em que o Bloco de Esquerda também dentro de si próprio tem pessoas que se identificam com uma linha um pouco mais à esquerda, menos à esquerda, mais ao centro. Isto hoje está bem cimentado no seio do Bloco de Esquerda para no dia a seguir às eleições, caso seja necessário, poder ter uma palavra a dizer, por exemplo, em termos de governação. Isto hoje está bem cimentado. O Bloco de Esquerda sempre foi um partido que congregava várias ideias dentro do seu seio. Aliás, quando hoje se fala de convergências à esquerda, o Bloco de Esquerda é o melhor exemplo das convergências à esquerda em Portugal. O Bloco de Esquerda nasceu há coisa de 15 anos, 16 já, convergindo, fazendo convergir vários pequenos grupos, pequenos partidos de esquerda em Portugal. O UDP, o PSR, a Política 21, depois entraram outros pequenos grupos como o Ferrotura, outros independentes. Portanto, houve aqui uma grande congregação daquilo que eram vários partidos à esquerda. E durante os 16 anos de vida do Bloco de Esquerda, a democracia interna é bastante intensa e bastante intensiva. Existem opiniões diferentes sobre variados assuntos, mas é na democracia interna que nós vamos concretizando e vamos resolvendo os nossos problemas sem tabus nenhuns. Nós temos esta experiência de juntar forças para em torno de um programa para o país. E tendo esta experiência, tendo nascido desta experiência, nós dizemos isto também para o futuro. Nós estamos disponíveis a juntar forças com mais partidos, com mais movimentos, mas acima de tudo com os cidadãos também, independentemente de ter partidos, estar em associações ou movimentos, estamos disponíveis a juntar forças, mas sempre em torno de um programa. Foi isso que juntou os vários grupos que deram origem ao Bloco de Esquerda, e é isso que orienta sempre o Bloco de Esquerda, em torno de um programa. Por isso, se nos perguntarem se estamos disponíveis a dar a mão apenas tendo em conta a matemática, a aritmética, aquelas contas simples de que é preciso 5 para ter maioria absoluta, ou 20, ou 30, e não discutirem programa, para isso não estamos disponíveis. Não estamos disponíveis. Não estamos disponíveis para discutir lugares, mas estamos disponíveis para discutir programas. Sim, falou um pouco do percurso do Bloco de Esquerda, mas vale a pena então irmos um pouco à história da esquerda, digamos assim, da esquerda na democracia portuguesa. De facto, houve um período, pontualmente elegeu o ODP um deputado, e depois houve um período bastante largo, onde não houve a esquerda mais radical, digamos assim, não teve representação parlamentar. Quando esses três movimentos se formaram, criando o Bloco, criaram um grupo parlamentar. Foi, de facto, um sucesso da esquerda radical. Mas nas últimas eleições já houve uma queda e está-se a verificar mais dissidência, mais divisão na esquerda radical. Independentemente disso que diz, que está com disposição, que são aberturas, mas este é um facto. E muita gente se queixa exatamente disso, de que a esquerda não tem capacidade de compromisso para se unir e para criar uma verdadeira alternativa. Nós não podemos responder por quem dividiu a esquerda. Não fomos nós que a dividimos, houve pessoas, houve movimentos que decidiram sair do Bloco. Não podemos responder por eles, não é responsabilidade nossa, não queríamos que tivesse acontecido, mas foram opções que tomaram, não são opções nossas. Mas o Bloco continua muito motivado neste sentido de juntar forças. Mas, como eu dizia há bocadinho, juntar forças é mais do que a aritmética dos partidos, é mais do que a aritmética dos lugares. Juntar forças é em torno de um programa. Mas, Moisés Ferreira, peço desculpa por interromper, mas é coincidência que quem sai, as tais dissidências, aparentemente é quem diz e declara que está mais disponível para estar próximo, por exemplo, do PS? Eu diria que é uma contradição alguém sair de um movimento de esquerda, dividir esse movimento e depois dizer que dividiu para unir. É uma grande contradição dizer isso. Houve quem o tivesse feito, mas não me parece que seja dividindo que depois vão unir. Mas isso, enfim, fica. A responsabilidade é de quem tomou essa decisão. Há no programa do PS alguma base de entendimento possível, por exemplo? Se tomássemos este como um ponto de partida, não estamos a dizer que é este, podem Sim. ser vários programas, de facto, vários partidos ou vários movimentos, mas se tivéssemos este, porque está talhado para uma solução de governação, digamos assim, há pontos de convergência? Aí começamos então a falar na questão dos programas, que é o mais importante. Mais do que discutirmos os partidos e a aritmética, é importante discutir os programas. Nós olhamos para o programa do PS, que apresentou estas legislativas, e percebemos que, do ponto de vista de segurança social, tem uma proposta que é um susto para a segurança social, porque pode colocar em causa a sustentabilidade da mesma. Recordemos qual é a proposta do PS para a segurança social: reduzir a TSU paga pelos trabalhadores, a parte que é paga pelos trabalhadores, reduzir agora, dizendo eles que isso garantirá um pouco mais de dinheiro disponível ao final do mês, mas isso fará com que existam cortes de pensões e reformas futuras, por exemplo. Isto é um susto para a segurança social, porque coloca em causa a sustentabilidade da própria segurança social e vai reduzir apoios sociais. Enfim, se a segurança social não tem dinheiro ou fica com menos dinheiro, será obrigada a cortar em apoios sociais, e corta também reformas e pensões futuras. Aí não concordamos com o PS, temos uma proposta alternativa a isso, por exemplo, de criar uma pequena taxa sobre o valor acrescentado das grandes empresas, que servirá como uma nova fonte de financiamento da segurança social. Isto quer dizer o quê? Há 15, 20 anos, muitas empresas tinham mão de obra intensiva, centenas ou milhares de trabalhadores. E isso queria dizer que estas empresas contribuíam muito para a segurança social, contribuíam muito com a TSU para a Segurança Social. Hoje nós sabemos que isto não é assim. Hoje temos empresas de tecnologia intensiva, mas não de mão de obra intensiva, em muitas situações. E empresas que até faturam muito, mas que depois têm meia dúzia de trabalhadores. Quer dizer que estas empresas que faturam muito estão a contribuir pouco para a Segurança Social, porque, na verdade, pagam para a Segurança Social consoante o número de trabalhadores que têm. Qual é a proposta do Bloco de Esquerda? É que haja uma pequena taxa sobre valor acrescentado, ou seja, o rendimento das empresas menos o que é gasto em investimento e menos o que é gasto em salários, que seja para financiamento da Segurança Social. Estimamos com isto, em 4 anos, garantir um reforço de financiamento à Segurança Social na ordem dos 1,2 mil milhões de euros. Esse dinheiro garantiria, por exemplo, o apoio a todos os desempregados que hoje são desempregados sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego ou rendimento social de inserção. Há mais de metade dos desempregados que não têm nenhum tipo de apoio. Esta é uma proposta que não é igual à proposta do PS. Mas, rapidamente ainda sobre esta temática, mais dois ou três assuntos, enfim, com os quais não podemos concordar com o PS, porque efetivamente coloca em causa pilares fundamentais daquilo que é o Estado e daquilo que é a nossa visão de sociedade. O Tratado Orçamental. O PS foi o partido que assinou o Tratado Orçamental com o PSD, com o CDS-PP. Continua hoje a dizer que jura fidelidade ao Tratado Orçamental e que o respeitará e que o aplicará se for o governo. O Tratado Orçamental é um tratado de austeridade perpétua sobre o povo português. Porque a forma como obriga à redução do déficit, à redução da dívida e à necessidade de haver cortes automáticos caso o déficit ou a dívida fique acima do imposto pela União Europeia, é um tratado de austeridade permanente, porque basicamente aquilo que os partidos assinaram o Tratado Orçamental estão a dizer ao povo português é que durante muitos anos, durante 15 ou 20 anos, para reduzir a dívida pública e o déficit, vão continuar a estar a cortar no Estado Social, salários e pensões. Mas indo um bocadinho outra vez atrás, vamos falar sobre uma questão que é muito cara a muita gente em Portugal, que diz basicamente o seguinte: a esquerda normalmente tem maioria de votos, mas quem governa é a direita. E isso acontece porque a direita é pragmática, tem capacidade de fazer pontes, de arranjar compromissos, enquanto que na esquerda isso não acontece. Cada um tem a sua capelinha, digamos assim, e essa incapacidade de criar uma igreja, digamos assim, facilita a vida à esquerda. Falou um conjunto de situações em que os divide do Partido Socialista, mas, por exemplo, podíamos falar na CDU, podíamos falar noutros movimentos que facilitassem esta missão, aliás, por outras palavras, que dificultasse a vitória da direita, na opinião de muitos cidadãos. Mas aqui a questão é também a seguinte. Já agora, se me permite, deixa só recordar um aspecto. Há muita gente que, reconhecendo que, por exemplo, que o governo anterior do Partido Socialista não foi um bom governo, acontece que a decisão de chumbarem o PEC 4 contribuiu para substituirmos um governo que não era bom por um governo que era pior. Entende a questão? Entendo a questão. Não concordo com a análise, mas entendo a questão. Agora, o Bloco tem uma posição de coerência sobre esta questão. Nós não aceitamos a austeridade imposta pelo PS, como não aceitamos a austeridade quando ela é imposta pelo PSD e pelo CDS-PP. E toda a gente se lembra que o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e o famoso PEC 4 eram austeridade. Eram tratados de austeridade. Cortes cortes no abono de família, cortes em prestações sociais, uma imensa lista de privatizações de empresas públicas. Isto eram os PECs, em particular o PEC 4. E nós não podíamos estar de acordo com isto. Ninguém compreenderia que o Bloco de Esquerda estivesse de acordo com o memorando de austeridade. Da mesma forma que nós não estivemos de acordo quando o PSD e o CDS-PP quiseram aplicar a mesma dose de austeridade que o PS queria aplicar quando era governo. Aqui há uma questão de coerência do Bloco de Esquerda, que sempre esteve do lado da anti-austeridade, combatendo a austeridade, e que por isso não vai viabilizar nenhum programa de austeridade, venha ele de onde venha, seja do PS, do PSD ou do CDS-PP. Aqui a grande incoerência é do Partido Socialista, que, dizendo-se de esquerda, no governo queria aplicar um plano de austeridade, enfim, com o qual não podemos concordar e o qual não deixamos passar, ainda bem que não o deixamos passar. As condições de governação hoje são diferentes ou vão ser diferentes daquelas que foram vividas ao longo destes 4 anos? As condições de governação deveriam ser muito diferentes. Não, eu pergunto isto de condições de contexto, até para estabelecermos aqui a tal linha que já falámos algumas vezes entre Grécia, política grega, governos anteriores ao Syriza, depois com o Syriza. Portugal hoje, se tivesse um governo do Bloco de Esquerda, vamos partir desse princípio, tem condições para fazer uma gestão do país que é diferente daquela que foi feita ao longo de 4 anos? Portugal tem condições para fazer uma gestão diferente se tiver políticas corajosas para o fazer. Nós defendemos, para arrumar a casa e para criar condições para uma política diferente, defendemos duas premissas ou dois pontos prévios. O primeiro é o da renegociação da dívida pública. Abater os juros, o que nós pagamos de juros, reduzir aquilo que nós pagamos de juros anualmente, é uma condição essencial para que Portugal consiga libertar recursos para o desenvolvimento do país, para o investimento e para o crescimento. Mas isso, pelos vistos, não está nas mãos de quem deve, não é? Pode estar. Este governo nunca o tentou sequer. Nunca o tentou. Mas nós até pagamos, do ponto de vista de dívida pública, do ponto de vista de juros, temos condições piores do que a Grécia. Porquê? Porque este governo nunca tentou sequer renegociar aquilo que eram os juros da dívida pública. Nós pagamos, por ano, quase 9 mil milhões de euros de juros, apenas de juros, da dívida pública. Mas que está agora já a substituir por empréstimos de outras condições, não é? Uma parte deles, mas mesmo as próprias projeções do governo para 2015 mostram que são 8.500 milhões de euros que vamos pagar de juros, apenas de juros, e que nos próximos anos será também mais ou menos isso. Porque nós não estamos a falar nas substituições, enfim, de maturidades que se tem vindo a fazer. Estamos a falar de juros. 9 mil milhões de euros, 8 mil milhões e 500, 9 mil milhões de euros, é aquilo que Portugal gasta com o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se nós reduzíssemos aquilo que pagamos de juros, conseguíamos ter duas vezes o nosso Serviço Nacional de Saúde. Se nós conseguíssemos reduzir aquilo que pagamos de juros, conseguíamos libertar 9 mil milhões de euros para investimento na economia produtiva, por exemplo, para apoio social, por exemplo, de quem mais precisa. E por isso nós dizemos, uma das condições prévias para que um próximo governo tenha condições para governar de forma diferente é renegociar a dívida pública, porque isso é que liberta recursos. Mas uma segunda condição que nós colocamos é um choque fiscal. É preciso uma verdadeira revolução fiscal em Portugal. Nós, nos últimos anos, com o governo PSD-CDS, o que aconteceu foi os trabalhadores dependentes, principalmente, quem paga IRS, quem paga o IRS pelos rendimentos do seu trabalho, paga hoje muito mais IRS. Aquele brutal aumento de impostos de Vítor Gaspar em 2012 representou um aumento de mais de 30% de carga de IRS para os trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, as grandes empresas, que é quem paga IRC e, efetivamente, a quem o IRC faz alguma diferença, tem vindo a pagar cada vez menos IRC sobre os lucros. Nós estamos a falar de imposto sobre os seus lucros. Ao mesmo tempo que continuam a haver imensas borlas fiscais para quem tem rendimentos de especulação na Bolsa, por exemplo. Os fundos imobiliários continuam a ter uma isenção de 50% sobre os seus rendimentos, os seus vencimentos. Existem imensos setores na sociedade que são privilegiados e que não estão a pagar impostos. E nós vamos ver quem são. São empresas, são fortunas, são os poderosos. E é preciso haver um choque fiscal que mude tudo isto. E esse choque fiscal, houve sempre quem levantasse aqui como contrapeso a questão de poder afugentar capitais, empresas. Algumas foram tidas como sediando noutros locais a sua atividade. Isto, como é que se consegue? Há aqui alguma ideia definida de como é possível compatibilizar a taxação, essa noção de responsabilidade social e o compromisso com o país? Sim. Ou o compromisso, de facto, com o capital e o rendimento é determinante nisto? Não, aqui nós temos que ser muito claros sobre este assunto. Quem ganha milhões tem que pagar sobre isso. É uma responsabilidade para com o país, é a partir dos impostos que nós podemos redistribuir riqueza também no país e fazer o investimento e, portanto, ter um novo ciclo de governação. O Bloco propõe até várias questões, tem várias propostas para evitar essa fuga aos impostos que é feita hoje pelas principais empresas a nível nacional. Inclusivamente, os mais ricos de Portugal, Américo Amorim, etc., têm sede na Holanda e noutros sítios. E aquilo, como é que se pode aliciar esse investimento externo? A questão é que isso nem sequer é um investimento externo, porque eles só fazem a sede fiscal lá fora para não pagar impostos, nem sequer é um investimento externo. Eles, basicamente, a maior parte das empresas só tem sede fiscal lá fora para não pagar os impostos aqui, não tem investimento nenhum lá fora, é só a sede fiscal. Aquilo que o Bloco de Esquerda diz, e é uma das nossas propostas, é que as empresas devem pagar pela sede efetiva. Ou seja, imaginemos, o Grupo Amorim, ou outro qualquer, um grupo empresarial que opera em Portugal, até é detido por portugueses, faz aqui a sua laboração, é aqui que cria a sua riqueza, mas depois tem a sede fiscal no Luxemburgo, ou na Holanda, ou na Suíça, onde paga muito menos impostos e está a fugir com os impostos. Aquilo que nós dizemos é, estas empresas devem ser tributadas pela sede efetiva e não pela sede fiscal, ou seja, devem ser tributadas pelo sítio onde estão efetivamente sediados e onde produzem, e não onde declaram os seus impostos, porque aí é fácil de fugir, mas não é fácil fugir com a sua produção. Eles estão aqui, produzem aqui, devem pagar impostos por aqui. A direita, a coligação de direita, que sempre defendeu de que não havia alternativa à austeridade, que este programa não podia ser feito de outra maneira, utiliza exatamente a bandeira do falhanço do Syriza na Grécia para cimentar essa tese. Dizendo assim, estão a ver que não foi possível outra alternativa na Grécia? E esse facto não deveria, digamos, tornar a esquerda mais radical, um pouco mais pragmática para ultrapassar este problema que, digamos, que a direita está a capitalizar em termos de aderência? As nossas propostas do Bloco de Esquerda são bastante pragmáticas, até do ponto de vista económico e financeiro. Agora, nós não podemos deixar de olhar para a Grécia e tirar as nossas próprias lições e ilações do que aconteceu. Primeiro, houve uma pressão enorme de todos os governos de direita a nível europeu, para esmagar a Grécia. Exatamente para dizer ao povo, aos povos europeus, que não é possível uma alternativa. Nós vimos Passos Coelho, que era dos principais interessados, deveria ser, enquanto primeiro-ministro de um país como Portugal, deveria ser dos principais interessados na vitória da Grécia no Eurogrupo, por exemplo, porque se a Grécia vencesse no Eurogrupo, ter melhores condições de financiamento, conseguir renegociar o seu memorando, Portugal poderia exigir o mesmo, isso aliviaria as condições de vida em Portugal, mas Passos Coelho... Ou afundarem-se os dois, não é? Não, porque a verdade é que a Grécia foi esmagada pela Europa. Era fácil dar melhores condições de financiamento, renegociar o memorando... E acha que não esmagava a Grécia e Portugal no mesmo barco? Creio que não. Porque é muito difícil, é muito diferente estar a jogar 18 contra 1 ou estarem a jogar 15 contra 3, 14 contra 4, porque havia aqui vários governos interessados. Se estivéssemos a falar do ponto de vista de defender os interesses da população. Se o governo português, o governo espanhol, o governo maltês, o governo italiano, estivessem o governo irlandês, por exemplo, tudo países que estão em situação muito parecida com a Grécia, estivessem efetivamente comprometidos com o interesse da sua população, estariam do lado grego. Isto teria feito mudar a Europa. Mas não, eles estiveram numa posição de tática partidária e quiseram esmagar uma alternativa, exatamente para, nos seus próprios países, conseguirem esmagar outras alternativas. Mas há outras eleições que nós devemos tirar da Grécia, e isso sem qualquer problema e sem qualquer dúvida. Devemos dizer que o governo grego cometeu erros, nomeadamente, um dos erros foi ter confiado nos parceiros europeus, nomeadamente em socialistas como Hollande, Dijsselbloem, ministro das Finanças holandês e presidente do Eurogrupo, e depois perceberam já tardiamente que afinal os PS europeus também estavam unidos pelo esmagamento de uma alternativa na Europa. Mas cometeram outros erros também. Acreditaram que seria sempre possível, até à última hora, fazer uma negociação bondosa e baseada na boa vontade com a Europa, quando na verdade a Europa já estava a planificar planos Bs e Cs e Ds para o esmagamento da Grécia. E, portanto, aquilo que nós dizemos é: tiramos ilações daquilo que aconteceu na Grécia. E a ilação não é de que não é possível uma alternativa. A ilação é de que é possível uma alternativa, é necessária uma alternativa, mas que é preciso não confiar na boa vontade de PSDs e de PS, porque eles não têm nenhuma boa vontade para com o povo. Digamos então que o Bloco de Esquerda entende ou vê uma União Europeia que não é solidária, antes faz jogos políticos para benefícios próprios em termos de resultados eleitorais. Como é que é possível então inverter esta situação desta União Europeia, que deixou de pensar muito menos no social e mais na competitividade e mais nos resultados económicos? E foi exatamente isso que aconteceu. É uma União Europeia que deixou de pensar no social, na solidariedade entre povos, e que, na verdade, os últimos tratados têm sido todos baseados na imposição da austeridade, já falamos do tratado orçamental aqui, mas também na especulação. Os estatutos do Banco Central Europeu são, por exemplo, um tratado de especulação. O Banco Central Europeu é o único banco central a nível mundial, incluindo a Reserva Federal Norte-Americana, que não empresta diretamente aos seus Estados. Mas está a acontecer agora. Não está a emprestar diretamente. O quantitative easing é outra coisa, não é? É uma compra de dívida pública em mercado secundário, não é propriamente um empréstimo direto. Porque, e há aqui uma diferença. É uma maneira de contornar a lei, digamos assim. Sim, mas a diferença depois é o da própria especulação sobre as dívidas soberanas. Porque se o Banco Central Europeu emprestasse diretamente aos Estados. Mas a lei proíbe-o, e por isso eles arranjaram este mecanismo de contornar, mas que fez baixar os juros, digamos assim. Sim, mas a lei proíbe-o porque quem desenhou os estatutos do Banco Central Europeu, que são estes senhores que mandam na Europa, quiseram que a lei o proibisse. É isso. A lei proíbe porque eles fizeram-no assim. E é uma das questões que têm sido mudadas na Europa, porque não faz sentido nenhum um Banco Central Europeu poder emprestar aos bancos dos países, mas não poder emprestar aos países. Qual é a diferença? É que se emprestasse diretamente aos países, podia emprestar a 0% de juros, ou a 0,025, ou a 0,05. Como empresta aos bancos? Empresta aos bancos a este valor de taxa de juros, 0,025 ou 0,05, e os bancos depois emprestam aos países a 2% e a 3%. E, portanto, há uma especulação brutal, há um negócio brutal em torno das dívidas dos países. E por isso sim, para retornar ao início e ir ao encontro da pergunta, a Europa hoje abandonou o caminho da solidariedade e é uma Europa da austeridade. Como é que se muda? Tem que se mudar país a país. Não há outra forma. O Bloco de Esquerda distinguiu-se na última legislatura e, sobretudo, pela sua deputada que esteve na comissão do caso BES, Mariana Mortágua. Há hoje condições para o país ter mecanismos que previnam questões como esta? Haveria condições se houvesse vontade política. Nós propusemos, fizemos várias propostas na Assembleia da República para evitar novas situações, novos BES, novos BPNs também, não é? BPPs, mas que não foram tidas em conta pela maioria, por exemplo. A maioria defende uma lógica europeia de resolução bancária, que é, na verdade, até pouco preventiva. O Bloco de Esquerda quis ir bastante mais fundo. Por exemplo, duas propostas essenciais e simples, seriam muito fáceis de aplicar e que reduziriam em muito o risco de haver novas crises bancárias como aconteceu no BES. Uma, separar a banca comercial da banca de investimento. Ou seja, um banco ou uma entidade que seja um banco comercial não pode ao mesmo tempo ser um banco de investimento. Isto porquê? Um banco comercial recebe os depósitos das pessoas e basicamente é essa a atividade que faz. Recebe os depósitos, empresta dinheiro às pessoas, crédito pessoais, etc. É essa a atividade. Não pode pegar nesses depósitos que as pessoas confiaram para depois andar a fazer jogo na bolsa ou a comprar ações de outras empresas. É preciso separar estas duas coisas. Porquê? Porque se um dia esses jogos de bolsa correrem mal, como correu, por exemplo, no BES, não foi a única coisa que correu mal no BES, mas foi uma das coisas que correu mal no BES, o que vai acontecer é que os depósitos das pessoas desapareceram. Porque eles pegaram nos depósitos das pessoas para andar a fazer especulação em bolsa. E por isso, há uma solução simples. Separar a banca comercial da banca de investimento, a direita não o aceitou, por exemplo. E sem maioria absoluta no Parlamento, esse tipo de medidas vai ter concretização na próxima legislatura? Esta a pergunta, sim ou não, quase. Eu acho que agora é muito mais simples. Eu acho que numa próxima legislatura, se não houver maiorias absolutas, vai ser muito mais simples fazer aprovar leis deste tipo. Porquê? Porque nós, rapidamente, olhamos para a última legislatura. O governo estava blindado pela sua maioria parlamentar PSD-CDS-PP. Podiam fazer tudo o que quisessem e fizeram tudo o que quiseram. Sem maioria absoluta não vão poder fazer tudo o que quiserem. Vão ter que negociar com os outros grupos parlamentares. Quem fala no PSD-CDS fala em outro partido qualquer. As maiorias absolutas fazem mal à democracia. E é preciso negociar em democracia. E é preciso que não haja maiorias absolutas para que propostas como as do Bloco de Esquerda, que são apresentadas na Assembleia da República, possam vir a ser discutidas e aprovadas, em vez de serem sempre chumbadas como têm sido. Moisés, vamos ter 30 segundos, já ultrapassámos aqui a meia hora. Aveiro, daquilo que temos percebido, a pré-campanha não tem tido propriamente aqui um debate muito localizado. As questões nacionais estão a dominar e parecem ir dominar a campanha. Há alguma questão que, na opinião do Bloco de Esquerda, faça sentido colocar aqui nesta altura, neste período? Há muitas. Nós temos um pequeno programa, manifesto eleitoral, direcionado para o Distrito de Aveiro, onde nós colocamos algumas questões nacionais, obviamente, o direito a um trabalho digno, a uma remuneração digna, mas também colocamos muitas questões locais, nomeadamente questões de acessibilidades e transportes públicos. A linha de Val do Voga, a questão da Mova Aveiro e a sua não privatização, a necessidade de revitalização da linha de Val do Voga, a necessidade de retirar as portagens nas ex-secut, que já foram pagos por todos nós e, portanto, não faz sentido nenhum ter portagens. Isso garante uma melhor acessibilidade e mobilidade dentro do distrito. E há também muitas outras questões que são nacionais, mas também têm uma expressão importante no Distrito de Aveiro, por exemplo, a saúde. Os dois centros hospitalares do Distrito de Aveiro, o entre Douro e Volga e o Baixo Volga, têm funcionado sempre quase em ponto de ruptura permanente. Isso causa, obviamente, dificuldades acrescidas aos utentes e não podemos aceitar que a centralização nestes dois centros hospitalares, nomeadamente no Hospital de Aveiro e no Hospital de Santa Maria da Feira, tenha levado ao esvaziamento de outros hospitais, como os da Águeda, ou dos Estarreiros, a São João da Madeira, Oliveira das Meias, e isso tem que ser uma discussão a pôr na ordem de trabalhos também na próxima legislatura, na Assembleia da República. Obrigado, Moisés Ferreira. Obrigado, cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Voltamos depois de um curto intervalo com um novo convidado.